para Battery, um dos títulos que será tema grande de uma das próximas edições gravadas do Lança-Chamas. Metallica, Master of Puppets. Lança-Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial até às 18. Hoje a conclusão dos quatro números para o ADEV Nacional com Paulo Scorpio, já daqui a pouco. Emissão hoje com o controlo técnico de Virgílio Costa, a assinatura habitual de António Sérgio e ainda a assistência discográfica de Vítor Barão, também colaborante no Flash Metallic, que se sucederá daqui a pouco nesta nossa emissão. As avulsas do início de hoje, como é habitual, incluindo desde já um dos títulos, talvez dos poucos aceitáveis do álbum novo dos Black Sabbath, featuring Tony Iommi, Seventh Star. My home. Lança-chamas mais tarde, assunto de passagem de destaque. Black Sabbath featuring Tony Iommi, Glenn Hughes nos vocais, álbum Seven Star, de que incluímos os temas In For The Kill e No Stranger To Love. Flash Metálico, notícias em formato flash do mundo do metal. Savage Grace com Chris Logue e Mark Marshall nas guitarras, Byron East baixo e Dan Finch bateria, entraram em estúdio para a preparação do novo álbum After the Fall from Grace. Dois membros do grupo Hellion, Alex Campbell e Thompson, tiveram um grave acidente de automóvel numa altura em que o grupo se preparava para gravar exatamente um novo disco. Segundo as informações de que dispomos, todos os membros dos Kiss deverão em 1986 gravar álbuns a solo. À imagem do que já aconteceu em 1978, se bem que as figuras em alguns casos sejam diferentes. Vivian Campbell, guitarrista dos Dio, trocou Los Angeles pela sua cidade natal, Belfast, para preparar um projeto a solo. Facto que não agradou completamente a Ronnie James Dio, que entretanto decidiu colocar no seu lugar Greg Goldie, ex-Jeffrey e dos recém-formados Driver, dando-se assim a primeira alteração no line-up dos Dio. Prevê-se para os próximos meses a saída de um álbum ao vivo de Ozzy Osbourne com Randy Rhoads. Há 3 anos ele pensou neste disco, mas não pretendendo dar a entender querer explorar a morte recente de Randy, preferiu na altura o álbum Speak of the Devil. Fiona, última das notícias do Flash Metálico de hoje, tem novo álbum chamado Beyond the Pale, provavelmente a rodar muito em breve aqui nesta emissão do Lança Chamas. Produção, entretanto, Beyond the Pale de Bow Hill. A propósito de Viv Campbell, de Dio e de uma série de outras atividades, aí está o som de Stars, Here and Aid, os Heavy Metálicos para a Etiópia, assinatura Dio e uma série de colaborações ricas para um excelente disco, aqui na versão 7 polegadas, a 12, mais daqui a pouco no Lança-Chamas de hoje. Yeah. foi a saliência do Flash Metálico de hoje aqui no Lança Chamas, com a versão pequena, 7 polegadas, do tema assinado por Ronnie James Dio, também produzido por ele mesmo, e com gente grande do One Heavy Metal para um novo projeto de que estiveram afastados os Metálicos durante o ano passado e durante a vigência do Live Aid. Here and Aid é o novo projeto, quando já toda a gente acabou a energia. Stars, rock, música e dinheiro para a Etiópia. Ainda na edição de hoje do Lança Chamas, a versão longa, também a lançar-se em Portugal muito em breve, de Here and Aid, Stars. Paulo Scorpe, do Purgatório do Heavy Metal, numa ajuda que já se desenhou algumas outras vezes, é hoje o elemento que conclui a edição 4 números do ADEV português. Boa tarde. Termina hoje aqui o especial sobre Arden Heavy em Portugal. Por aqui passaram as bandas que, por um lado, mais têm dado do que falar e, por outro, aquelas que possuem já algum material disponível para que aqui se pudesse fazer ouvir. Certamente que muitos mais nomes poderiam ser citados, pois, de norte a sul deste país, mais gente se embranha na mesma luta. No entanto, por várias razões, não foi possível fazê-lo agora. Para que esta divulgação fosse possível, os nossos agradecimentos a António Sérgio, realizador deste programa, que mais uma vez prova, através do seu apoio, que é uma das poucas pessoas a interessar-se pela divulgação do Arden Heavy em Portugal, mostrando-nos primeiro que tudo ações e não apenas palavras. Também o nosso agradecimento aos técnicos responsáveis pelas condições sonoras deste programa, hoje Virgílio Costa, que tornaram possível a audição de algumas maquetes com pouca qualidade sonora. Valium, o tema que ouviremos à noite. num dia por tu des a perigo, a vida, a morte ou tu escolher, para poderes ficar vivo, só para não Valdem são um outro agrupamento dos arredores de Lisboa. São dos poucos grupos que persistem em pôr o português nos seus temas, tentando mostrar que nem só de inglês pode viver o heavy metal. Os Valdem despedem-se por hoje com o tema Pesadelo Real. Tínhamos hoje como novidade a banda mais jovem de todas as que aqui fizemos relevância. No entanto, por impossibilidade técnica, não nos vai ser possível passar alguns temas desse agrupamento. Tratava-se dos Cruze. Daí as nossas desculpas, talvez para uma próxima oportunidade. Paulo Scorpio, mais uma vez, do Purgatório do Heavy Metal e em colaboração estreita com o Lança Chamas, apresentou ao longo de 4 semanas, com uma interrupção no próximo, aliás, no passado sábado, através de um registro magnético nosso que o impossibilitou, uma pequena série dedicada e decidida a revelar e a tirar para o Hertz algum do som feito por cá, na zona Hard Heavy Metal, que muitos de vocês prezam. Natural seria, após o trabalho que ele próprio teve e de que se encarregou exclusivamente, tal como a apresentação, de lhe perguntar agora, em jeito quase de balanço, as suas impressões como apresentador e, afinal, como idealizador do projeto, do que sucedeu, do que valeu a pena e do que não valeu, em relação à pequena dedicação que aqui demonstrou, tal como o Lança-Chamas também o demonstrou em termos de paciência e de abertura de canal, em relação àquilo que parece ser uma batalha praticamente ganha se insistirmos um pouco mais nela e mais profissionalmente, a cena nacional. A palavra é tua e são praticamente os minutos finais desta série longa que aqui durou ao longo de 5 fins de semana. Isto foi uma tentativa de dar oportunidade a muitas das bandas que por aí andam a fazer música de se fazerem ouvir um pouco mais. Penso que poderia ser um pouco melhor também se as condições que tivéssemos a nível de discos, de material para aqui passar, fosse melhor. No entanto, trabalhar com maquetes é assim um trabalho um pouco duro e isso foi apenas a impressão que ficou mais deste trabalho. Seria perder um pouco de tempo dizer que o Paulo Scorpio e o Purgatório do Heavy Metal já colaboraram com o Lança Chamas aqui numa série espetacular dedicada ao Deus Ozzy e aos Black Sabbath. Na altura não houve problema nenhum, já que o suporte era todo ele vinílico. Portanto, não havia necessidade de recorrer a maquetes e, portanto, a fitas magnéticas. Desta vez, houve que recorrer, e fortemente, a esse tipo de aspecto. Será isso, no fim de contas, razão para desistir ou, no fim de contas, para melhorarmos ou tentarmos melhorar as questões? Paulo? Eu acho que, para desistir, nunca. Aliás, é preciso resistir à vontade de desistir, não é assim? Acho que é preciso trabalhar sempre para criar melhores condições, não é assim? De qualquer modo, como elemento já ligado, de certo modo, a um órgão de divulgação, se bem que pequeno em termos de escala e de impacto, um clube de fãs, e também já com duas ou três inserções num programa de escala nacional como Lança Chamas, à parte da colaboração que foi efetiva em termos de tardes de heavy metal por aqui e por ali, conselhos da tua parte, se bem que eu aceito que tu não queres dar conselhos a ninguém, antes colaborar o mais possível nos esforços das pessoas, de modo a conseguirmos uma série de heavy metal nacional muito em breve e melhor ainda do que esta, mesmo contrariando os esquemas que reprovam toda a gente. O que eu acho é que, em termos de heavy metal, as pessoas andam um pouco divididas em Portugal e ligam-se a pequenas guerrilhas em vez de prestarem atenção àquilo que, ao fim e ao cabo, nos diz muito mais respeito, não é? Acho que as pessoas devem se apoiar mutuamente, uma vez que estamos todos no mesmo barco, não é? E em vez de arranjar pequenas querelas, e isso vê-se em relação mesmo entre bandas e até entre fã-clubes, não é? Um apelo final, ou não? Ouçam o Lança-Chamas, que vale a pena. Não, mas do resto, o Lança-Chamas já eles ouvem, não? Mesmo com as críticas todas. Um apelo final é Long Live Rock and Roll, Long Live Heavy Metal. 21 minutos para as 18, 17:18 FM Estéreo da Rádio Comercial Lança Chamas, esperando na realidade realizar uma série mais completa muito em breve para o Heavy Hard Nacional, na realidade ultrapassando as barreiras mais difíceis de ultrapassar. Afinal de contas, o que nós mais facilmente divulgamos é o produto lá de fora, como ele próprio, Paulo Scorpio, invocou no primeiro número desta série, através de um texto brilhante. O programa está aqui aberto e, entretanto, continuamos a nossa edição de hoje. Gail Murphy from Rock Network affiliate KLOS in Los Angeles reporting on the latest aid to famine relief. It happened overnight at the same studio where We Are the World was recorded, and everyone who was anyone in heavy metal music was there. It was, in fact, the who's who of heavy metal standing in that Hollywood studio, having a beer and talking about the road, and who just played there and where. They represented Judas Priest, Quiet Riot, Journey, Dio, Rough Cut, Ted Nugent, Motley Crue, King Cobra, Dokken, Spinal Tap, and they were all there to either lay down a guitar solo or a vocal track for Stars, the heavy metal band-aid called Hear and Aid. With all proceeds from the video documentary... Os metálicos mundo fora não gostaram nada de estarem fora do fenómeno quase pop e às vezes tristemente pouco musical e pouco excitante acontecido no verão do ano passado para o projeto Live Aid de Bob Geldof. Afinal de contas, os heavy metalists estavam tão interessados em remediar a fome e as faltas mundo fora, como no caso da Etiópia e em certas zonas da África, como toda a outra gente, mesmo alguma que foi lá apenas para se exibir, como foi o caso do concerto de julho do ano passado, no Live Aid. Desta vez, e é o que esta locutora nos fala, é a reunião espantosa de gente que tinha muito mais que fazer, na realidade, do que estar ali a trabalhar para o projeto Stars de Ronnie James Dio, Here and Aid. Gente que só lida, reunida para Here and Day do projeto Hard Rock Heavy Metal para a Etiópia. We're Stars. Because a lot of people are saying, oh no, here comes another one of those, you know, benefits for Ethiopia. But the thing is, no matter what anybody says, the point is to raise money to feed the hungry over there. Whether they're ever going to be aware of who the individuals that did it, that's really besides the point. You know, they're just hungry. Exactly. It's one of the rare opportunities, again, that you get an opportunity to give something back. I mean, as well as being a great thing to be able to sing on something with all these people. But the main thing is, as Frankie said, was that you get to, you know, do something for somebody. And you can only do it if you do it with everybody doing it together. Drummer David Alford from Rough Cut. You've got to do something to save these kids over there. I mean, in our business, you know, you come home late at night, you turn on the tube, you see this kid, it's shrunk up to nothing, you know, and it bums me out heavily. It bums everyone here out heavily. I would do anything to try to reverse that. Motley. Sometime in the night, when you're feeling the cold, Stars, solos de guitarra a cargo apenas de Dave Murray dos Iron Maiden e Adrian Smith do mesmo grupo, projeto de Ronnie James Dio, canção assinada por ele, produção também Here and Dave, dois formatos para o lançamento em Portugal, o 12 polegadas que vale francamente a pena e o 7 polegadas que pelo preço poderá também eventualmente valer a pena, nem que seja para ganhar apetite para os solos do 12. Lança-chamas mais uma edição direta aqui no FM Mistério da Comercial 1718, as 7 vidas do heavy metal. Hoje já com o flash metálico, última intervenção na série 4 números do heavy art português com Paulo Scorpio do Purgatório do Heavy Metal. E alguns pequenos sons que serão muito em breve, à parte da assistência ou a concentração em Here and Aid, para passagem de destaque muito em breve. Thing that happened to me, I don't want to see it happen to anybody else.